todos bem-vindos a mais uma edição do podcast de entrevistas do Jogatina BG, o Ficha do Jogador. Eu sou o Zabuzeta e hoje eu bato um papo aqui muito legal com o Davi Coelho, lá do canal Siga o Coelho. A gente bate um papo sobre o Davi como jogador e o Davi também como produtor de conteúdo e mais outras coisinhas mais. Bem, antes da gente começar o podcast, lembrando alguns recadinhos bem rapidinhos aqui. Primeiro, se você tá ouvindo esse podcast na data da publicação antes das 8 da noite, no dia 28 de fevereiro, você pode correr lá no nosso canal do YouTube para algumas novidades muito legais que a gente vai publicar, a gente vai anunciar para vocês lá, certo? Outra coisa muito importante também, você pode seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, você pode seguir o Jogatina BG e também agora o Jogatina BG News, isso mesmo. As notícias que a gente publica lá no canal de notícias no Telegram também vai ter notícias agora no Twitter. Então é só seguir lá no @jogatinabgnews. Curta a nossa fanpage, se inscreva no canal, aproveite para dar uma olhada na nossa nova identidade visual muito maneira. Eu recomendo fortemente ali, tá muito da hora. Então é isso, gente. Vamos lá então começar nosso papo com o Davi Coelho. Bora lá. Começando aqui mais uma edição do nosso podcast de entrevistas e, olha só, recebo aqui comigo a participação dele, um dos criadores de conteúdo que eu mais gosto aqui no Brasil, que é o Davi Coelho. Tudo bom, Davi? E aí, cara? Pô, eu que agradeço esse convite aí. Eu confesso que toda vez que eu via lá a ficha do jogador do fulano, a ficha do jogador do ciclano, eu falava, pô, cara, tá na hora, quero, né, participar desse negócio aí, pô. Tô ficando com inveja, cara, dessa galera que participa aí. Pô, finalmente chegou o convite, eu fico muito feliz de participar. É uma honra ter você participando aqui do podcast. E a gente começa com aquela brincadeira do nosso podcast com esse nome Ficha do Jogador, onde eu já faço a pergunta: se você fosse um personagem de RPG, qual raça, qual classe você seria? Cara, eu não sei se eu já falei isso em algum momento, mas eu nunca fui muito do RPG, não. Eu sou o cara do MMO. MMO, olha aí. O que é muito próximo, né? Porque você acaba tendo classes e raças e tal. Sim. Mas eu também nunca tive uma preferida, não. Até no MMO, eu variava muito, assim, de cavaleiro, mago, ladino e tal. Então eu nunca tive uma classe preferida. E raça, eu confesso que os elfos eu acho interessante, mas o elfo, infelizmente, ele tem uma imagem muito pejorativa aí, né? Tem, né? De fresquinho e tal, de frouxo e tal. Mas eu compactuo com os elfos, eu acho legal. Acho a ideia de ser imortal, eu acho interessante. MMO, você, pelo jeito, você jogava World of Warcraft ou jogava o outro? Cara, o WoW foi um que eu não joguei, cara. Eu tentei jogar, o troço não me pegou. Eu jogava, a maioria dos MMO que eu joguei, cara, eles sofriam muito bullying, cara. Eu comecei pelo Tibia. Tibia ali. E aí eu fui viciado. Na verdade, hoje, inclusive, eu não posso chegar perto mais de MMO, né? Sim. Eu faço parte do MMOs Anonymous, algo do tipo assim. Eu não posso mesmo. Eu vicio de uma forma que é prejudicial pra minha saúde, pra minha profissão, de uma forma destruidora. Então, eu joguei Tibia, joguei Ragnarok, joguei Maple Story. Caraca. Joguei vários MMOs, cara. Mas assim, tudo de forma assim, precisava ser o primeiro do ranking, cara. Se não fosse, entendi, o primeiro, eu não podia jogar. Tinha que ser aquele de ser as armaduras mais fodonas, assim, sim, né? Sim, cara, jogava mais de 20 horas por dia, cara. Um negócio assim, doentio. Mas voltando aqui nas perguntas, eu quero já saber de você, qual foi o seu primeiro jogo moderno que você teve contato? Foi o Zombicide, cara. O primeiro Zombicide, que me trouxe de volta, né, pro universo dos board games, né? Eu sempre joguei quando pequeno, né? Eu tenho até hoje, né, a galera que acompanha aí os clássicos do board game, sim, né? O quadro do canal. Aqueles jogos lá são todos meus, cara, que eu tenho até hoje. Que da hora. Já todo destruído, porque eu jogo, cara, se bobear, tem 30 anos cada jogo daquele lá. Então, sempre joguei, e aí eu conheci o Zombicide, cara, acho que foi cerca de 2011, um negócio assim, 2011, 2012, eu acho. E já lançado aqui, né, no Brasil. Eu comprei a versão da Galápagos e, pô, explodiu a cabeça, né? Falei, caraca, cara, que isso, tal. E é engraçado porque eu, naquela época, eu já tinha vontade de produzir conteúdo em vídeo, né? Eu tinha um blog de game mobile que era o Play Against the Machine. Olha aí. E aí, cara, fiz pouco conteúdo pra ele, mas a vontade de produzir conteúdo era muito grande. E aí, quando eu comprei o Zombicide, jogava tanto, eu jogava ele até sozinho, né? Eu criei mapa, criei missão, fiz vários, né, conteúdos assim pro Zombicide. E eu pensei, cara, vou abrir um canal do YouTube de Zombicide, porque eu também não conhecia os outros jogos, né? Uhum. Eu não sabia da infinidade do universo do board game. Então, e o Zombicide mexeu tanto comigo que eu falei, vou abrir um canal disso. E aí a coisa foi evoluindo até que realmente eu fui pra parte de conteúdo, mas aí quando eu já conheci influencia outros jogos, né? Entendi, legal. E se você fosse classificar os seus top 3 jogos da vida hoje, o Zombicide estaria no meio? De jeito nenhum. Ele não estaria no top 100, eu acho. E a galera que acompanhou o top 100 aí, tem lá já, né, o top 3, embora eu vou atualizar ele agora por volta de maio, já mudou muita coisa, inclusive o próprio top 1 já mudou, mas o top 3, cara, eu tenho até que lembrar dele aqui, era Five Tribes, Kalos... Five Tribes, certeza. Cara, eu não lembro do 3 agora, eu não lembro se era o Cypher, acho que o Cypher era o número 5 ou o número 4, não sei. Mas tá nisso daí, uns jogos do Feld, uns Worker Placement da vida e tal. E eu só não entrego agora o atualizado, porque senão vai ser spoiler do top 100, pô. Exato. Aí estraga a surpresa. Aqui tem uma pergunta já dos ouvintes aqui, no caso foi do Fabrício dos Santos, lá de Blumenau. Ele pergunta assim, se fosse um caso, assim, isolado, assim, que você fosse obrigado a ir sozinho pra uma ilha deserta, qual board game você levaria contigo? Pô, sozinho? Sozinho. Vou ter que jogar sozinho, então. Isso, não sei se você falou que teve o costume de jogar o Zombicide, mas hoje em dia você costuma jogar sozinho ainda? Cara, o que eu faço muito, que não dá nem pra considerar jogar sozinho, é fazer o setup e iniciar os jogos sozinho, pra eu conseguir explicar melhor na hora de explicar, tanto em vídeo quanto pra galera que eu jogo. Sei. Mas isso vai considerar jogar sozinho. Mas eu tenho meu top 1 jogos solo, que é o Mage Knight, do Vlad. Ah, o Mage Knight, então. Então, cara, eu levaria o Mage Knight feliz, até porque só estando numa ilha deserta com um único jogo pra poder jogar aquele troço da forma como se deve, né? Pois é. E depois de muito tempo conhecendo jogos, assim, você consegue listar um board game, assim, moderno, que te decepcionou a ponto de você querer apagar ele da história? Nossa senhora, que drástico. Cara, eu vou te falar, eu joguei recentemente um jogo que a experiência foi muito ruim. Eu acho assim, jogos publicados e que chegam até você, eles, no mínimo, eles são aceitáveis, sim, né? É muito difícil você ter um jogo que você fala assim, ah não, esse jogo ele não deveria existir. Porque ele não nem venderia, né? Ele não chegaria até você. Mas eu tive uma experiência muito ruim com um jogo chamado Guilds of London. Cara, a minha experiência ruim com esse jogo foi muito devido ao design gráfico dele. Eu acho que foi um jogo com uma ideia boa, mecânicas interessantes, mas a parte visual, não é nem assim, digo nem a ilustração nem nada não, assim, a diagramação da iconografia é tudo tão ruim que a experiência do jogo foi péssima, assim. O jogo era até do amigo meu que ele comprou, a gente jogou uma vez, ele já botou pra vender, assim, porque irritou tanto a galera que falou, não, beleza, vamos tirar ele da coleção. Mas, assim, não, também não classificaria ele como vou eliminar esse jogo da face da terra. Mais uma pergunta aqui foi do Luiz, aí do Rio de Janeiro mesmo. E, na verdade, tem perguntas de várias pessoas, o Roberto San e até o Anônimo, que pergunta quantos bonés você tem. Cara, essa pergunta a galera me faz muito, assim, muito. Uhum. Caraca, quantos bonés você tem, cara? Cara, esse negócio de boné começou no Circo Coelho. Quem viu o Bafo Dragão viu que eu fazia vídeo sem boné. Aí, cara, no Circo Coelho eu falei, cara, eu vou botar um acessório, porque essa careca é feia demais, cara. Não dá pra ficar botando essa careca pra jogo aqui. Aí eu já tinha, sei lá, 2 bonés. Aí eu comecei a gravar com 2, era inclusive meu bonézinho do Colts, que eu comprei a primeira vez que eu fui pra Gen Con. E aí passei a usar muito ele. Eu falei, cara, agora que eu vou gravar tudo de boné, eu preciso de uma variedade grande de boné. E fui comprando muito boné. Na penúltima Comic Con que eu fui, eu fiz uma compra, cara, tipo, de uns 8 bonés, assim. Hoje eu devo ter cerca de uns 20 ou mais, assim. Caraca. E o pior é que dos 20 eu devo usar uns 5, assim, eu vou variando em 5. Entendi. Uma pergunta aqui do Thiago Kers, que é lá de Cubatão, não falei errado o nome aqui. Ele perguntou qual que é o seu top 3 séries da vida, se você fosse classificar hoje. Pô, número 1 é, sem dúvida nenhuma, a melhor série já feita pela humanidade, que é Breaking Bad. Olha aí, muito pra boa. Pra mim, nenhuma série se aproxima de Breaking Bad. Eu já vi ela, sei lá, umas 4 vezes, cara. E cada vez que eu vejo, eu fico mais apaixonado pela série. A pergunta que fica pra Breaking Bad é, você gosta do episódio da mosca? Então, esse episódio é ame ou odeie, né? Eu não tenho nada contra o episódio da mosca, é porque ele realmente é muito parado, mas eu entendo, sim, o papel dele dentro da série. Não é meu episódio favorito, eu não estou no grupo nem que ama, nem que odeia. Eu só entendo a necessidade dele. Agora, cara, outras séries além delas, cara, pô, eu acho que, sei lá, classificaria várias, assim, em segundo e terceiro. Eu gostava muito de Dexter até a quarta temporada, né? Depois começaram a cagar a série inteira e ela terminou de uma forma horrível. Era melhor ter terminado antes. E Dexter, ela era o meu top 1 até começar a estragar a série e antes de eu ver Breaking Bad, porque falaram assim pra mim, cara, você precisa ver Breaking Bad, é melhor que Dexter. Eu falei, impossível ser melhor que Dexter, não tem como ser. Quando eu comecei a ver Breaking Bad, eu tive que me forçar a ver a primeira temporada, porque ela é bem devagar. Nossa, eu fiz a mesma coisa. É, eu comecei a ver a série umas 2, 3 vezes, cara. E falaram, não, cara, cara, no final da segunda temporada fica bom. Falei, pô, mas eu tenho que me forçar a ver duas temporadas pra gostar da série? Só que aí, depois, quando você entende a série, você entende por que ela é parada. E aí, eu passei a dar valor pro ritmo das primeiras temporadas. Então, Dexter também, até a quarta temporada, eu considero uma série que eu gosto muito. Eu tô procurando fugir também aqui dos blockbusters, tipo Game of Thrones e tal. E, cara, vou pegar uma série aqui que eu acho que, sei lá, que eu gostei muito, talvez, pelo momento que eu tenha assistido e tal, que foi cancelado, que era mais uma série da Fox, né, que ou cancela ou estraga. My Name is Earl, cara. Cara, é uma série de comédiazinha, cara. Não chega a ser uma sitcom, mas é um episódio de 20 minutos, mas, cara, via, comprei DVD, sabe, vi legal várias vezes, e foi cancelada também no meio. Eu vou procurar pra dar uma olhada depois. Eu fiquei torcendo aqui que você falasse das minhas séries favoritas, como The Office e Battlestar Galactica, mas um dia eu tenho esperança de acertar. Então, eu já tentei ver The Office, não é o meu humor, cara. Eu entendo a galera que gosta, o Steve Carell é sensacional, é um excelente humorista, mas não é o meu humor, eu não consegui ver. Battlestar Galactica eu comecei a ver, gostei, mas por preguiça e outras várias coisas pra fazer, acabei não continuando vendo, mas é uma que eu gostaria bastante. Posso estar esquecendo aqui também de diversas séries que eu gosto. Sim. E não tô lembrando, né? Mas você falou a principal, falou Breaking Bad. É. Ó, uma pergunta aqui do Lucas Lima. Ele é de Teófilo Otoni, que é uma cidade lá de Minas Gerais. E ele pergunta o seguinte: Great Western Trail ainda continua tendo um espaço exclusivo no seu coração? Cara, é difícil falar desse jogo, cara. Esse jogo foi, assim, a descoberta de 2017 pra mim. Eu acho que ele tem vários elementos que eu gosto num jogo. Eu já joguei ele mais de 20 vezes desde que eu comprei. Da hora. Não enjoa. O nome do meu grupo de board game, do WhatsApp, se tornou GWT alguma coisa, cara. Ele mexeu, assim, com a galera de uma forma bizarra. A gente, na época que a gente comprou, pô, era qualquer oportunidade, jogava. E esse jogo, sem dúvida nenhuma, assim, tá lá um lugar de prestígio na prateleira. Ele até pergunta aqui também, qual que atualmente é o seu designer favorito? Fica pro Pfeister? Cara, é complicado porque... Pode falar palavrão, né, cara? Pode. Eu vou bipar tudo, mas pode falar. Eu sou de bocado pra cacete, cara. Eu me controlo muito nos vídeos. Caraca, imagina. Não, a edição come solto, cara. Principalmente no gameplay que fica mais solto, assim. De vez em quando escapa uns negócios lá. Mas, cara, o Alexander, cara, ele, pra mim, ele é o nome atual em game design do board game moderno. Com certeza. O cara, ele consegue ter uma capacidade de produção de jogo bom e rápido, né? Porque ele lança um jogo bom por ano e mais uns filler lá também, cara. Que eu falo, esse cara foi no banheiro, fiz aqui o Oh My Goods. Tô tomando banho, fiz aqui o Port Royal. E aí, em paralelo a isso, tô trabalhando num jogo aqui e ganho o Spiel des Jahres, sabe? Pois é. O cara conseguiu emplacar o Bruce Service, Mombasa, Great Western Trail em 3 anos seguidos, é um mérito, assim, inigualável, eu acho, atualmente. Ele sim é um dos meus designers favoritos, acho que pela quantidade de coisa que ele tá produzindo em pouco tempo, mas ainda tem os favoritos que são o Feld. A minha coleção, ela vai reciclando muito, né? Sim. Mas os jogos do Feld são jogos que eu não me desfaço, tenho lá a coleçãozinha, procuro sempre, acho algum que eu não tenho, eu vou lá, compro, adiciono a coleção. E o Bruno Catala também, né? Inclusive o número 1 Five Tribes também. Além de ser um cara, assim, gente boa até não poder mais. Eu encontrei com ele nas 3 Gen Cons que eu fui, eu encontrei com ele, troquei ideia. E o cara, assim, enquanto você não fala valeu, até logo, ele fica conversando contigo, cara. Que da hora. Assim, então, isso contribui muito também pra prestigiar o trabalho do cara. Sim. Mais uma pergunta aqui, dessa vez é do Fabrício, de Brasília. Ele pergunta se você gosta de futebol. Cara, gosto muito. E qual que é o seu time? Eu sou vascaíno. E aí, cara, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Vasco por causa de um ser humano chamado Eurico Miranda. Então, eu desenvolvi uma torcida pelo Arsenal da Inglaterra no final da década de 90, porque eu não aguentava mais o Eurico Miranda. Eu falei, não quero mais torcer pro Vasco enquanto o Eurico Miranda estiver lá. E aí comecei a torcer pelo Arsenal e tal, e realmente virou meu segundo time. Mas eu fico nessa, assim, acompanho, aí o Eurico Miranda começa a fazer um monte de besteira, aí eu fico puto com o Vasco de novo e tal, mas acompanho. Ano que tá na Libertadores, não tem jeito, né? Tem que acompanhar. Você já foi pra Gen Con, certo? Isso. Você já foi pra Essen também? Não, nunca fui pra Essen. Já até falei isso, que a próxima oportunidade de viagem que eu conseguir fazer vai ser pra Essen, pra eu poder comparar, né? Eu fiz, recentemente, foi no final do ano passado, eu publiquei um vídeo que eu converso sobre isso com o Fel, que foi pra Essen e pra Gen Con do ano passado. Eu chamei ele, a gente fala um pouquinho das diferenças de Essen e Gen Con. Eu, obviamente, só tenho minha opinião sobre a Gen Con, mas a gente fala um pouquinho sobre as diferenças e eu espero, o quanto antes, poder fazer essa diferenciação eu mesmo. Legal. Qual time você é? Tem duas perguntas aqui de times. Uma é Paçoca versus Pudim, qual você é o time? Qual time? Nossa senhora. Jesus, nenhum. Nenhum? Caraca, eu tô impressionado. Cara, eu não sou de doce. Eu não sei nem se paçoca é doce ou salgado, cara. É amendoim, não é? É salgado. É paçoca é salgado? Ele tem um pouquinho de salgado. Eu tenho a dificuldade enorme em identificar coisas salgadas e doces. Já começa por aí. Uhum. E não é por paladar, não. É por burrice mesmo. E eu não sou do doce, cara. Pode colocar pudim, o que for, cara. Tem um doce que eu falo assim, não, isso aí é o top 1 do doce. E olha, talvez eu só tenha um top 1 mesmo, que é churros. Churros com doce de leite, cara. Isso daí é meu ponto fraco. O resto, cara, ignora. Entendi. E pizza versus hambúrguer? Aí pegou pesado, cara. Aí, cara, eu vou ter que ir... Cara, complicado agora. Eu acho que eu vou de pizza, cara. Eu vou de pizza. Acho que o hambúrguer, cara, ele, sei lá, ele tem que ter uma peculiaridade lá pra fazer. A pizza, acho que não tem erro, né, cara? Se fazer uma pizza ruim, você tem que ser muito idiota, cara. É. O hambúrguer você consegue errar. Acho que dá pra errar o hambúrguer. Dependendo do que você coloca lá dentro dele. Legal. Aqui tem uma pergunta do Thiago Fias, que ele pergunta assim, se você consegue considerar uma empresa que mudou o mercado mundial e uma empresa que mudou o mercado nacional. E ele diz aqui que é muito fã do seu canal, no caso. Valeu, Thiago, por acompanhar aí. Mas é empresa de board games, tá falando? Isso, empresa de board game que você acha que mudou o mercado internacional e uma que mudou o mercado nacional. Cara, o nacional é mole, né? Uhum. Eu acho que a Galápagos não tem... A Galápagos tá anos-luz na frente do resto das editoras, cara. É incrível, assim, o alcance que os caras conseguiram ter. Eles têm uma curadoria muito boa de jogo. Acho que a parceria com a Cominion Not facilita um pouco nisso. Eles entenderam muito bem o momento do board game nacional, de trazer jogos que pudessem alcançar o grande público. Eu acho que as outras editoras têm seu mérito em achar o seu estilo de jogo, como Euros. Sim. E tal, mas elas estão, na verdade, num momento anterior de maturidade do mercado. Eles vão precisar ainda comer muita pedra para desenvolver o mercado para que eles consigam tomar o tamanho da Galápagos. Então a Galápagos é muito diferenciada quanto a isso. Sim. E uma empresa internacional que vem destruindo tudo é a Asmodee, cara. Tá adquirindo o Mayfair, tá adquirindo uma porrada de empresa. Comprando todo mundo, sabe? É complicado, assim. Eu tenho medo disso, sinceramente. Eu tenho muito medo disso. Não sei o que isso pode acarretar pro consumidor. Questões de preço, monopólio e tudo. Eu conversei com eles na última Gen Con, porque eles passaram por uma mudança de identidade visual na feira, que é o seguinte, eles tinham o stand deles com o nome Asmodee forte, assim, tudo quanto é lugar. Sim. E eles têm várias outras editoras debaixo desse guarda-chuva que você via nos jogos que eles compravam. Agora, nessa última Gen Con, o que eles fizeram foi sumir com o nome da Asmodee e dar destaque pro nome das outras editoras. E eu fui conversar com os caras sobre isso, e ele fala que, assim, a primeira pergunta que ele me fez foi, qual foi o último jogo da Asmodee que você comprou? Eu falei, cara, mas se você pergunta isso pra um consumidor que não conhece as editoras, nenhum. Qual jogo que a Asmodee tem? Nenhum. Então, eles perceberam que a identificação das marcas, das editoras com os jogos é importante pra você saber o seu estilo e o estilo da editora que você compra. Então você fala assim, ah, eu gosto dos jogos da Days of Wonder. Eu gosto dos jogos da Space Cowboys. Pois é. Então você vai e compra aquilo. E aí eles acabaram optando por deixar o nome da Asmodee pra trás, como guarda-chuva, e como um facilitador de logística. Então eles falam que a grande sacada deles é facilitar a distribuição de jogos no mundo. Por isso eles estão comprando todo mundo, pra aumentar o acesso. Eu falei, se for isso, pra mim, beleza. Acho que é positivo. É praticamente uma Unilever da vida, exatamente, né? Dos board games. É uma Unilever. Mais perguntas que a galera mandou. Bora. Qual música que você tem ouvido mais recentemente? Assim, uma banda, uma música. Cara, eu tenho minhas playlists lá do Spotify. Assim, eu sou muito fã de karaokê, né? Uhum. Eu vou no mesmo karaokê todo mês há uns 7 anos. Caraca. Já participei até de concurso de campeonato mundial de karaokê, o que não quer dizer absolutamente nada, porque eu fui eliminado da primeira fase, mas participei. Então, geralmente, eu escuto muito as músicas que eu tô meio que treinando pra cantar nos karaokês da vida. E aí passa desde do rock e tal, tem que ser músicas que estão dentro do meu timbre de voz, então não pode ser qualquer uma. Até músicas galhofadas, sabe? Eu escuto Backstreet Boys pra caramba, sabe? É bom pra caramba. Acabo cantando no final da noite, assim, rola um Backstreet Boys. Canto Frozen, Let It Go, essas coisas assim. Mas as músicas que eu gosto mais de cantar, eu gosto muito de Pearl Jam, de Audioslave, de System of a Down, mas não são minhas bandas favoritas. Eu sou do rock progressivo, que não dá pra cantar isso, né? Se você é um ser humano normal, você não canta rock progressivo, você só escuta. E também não toca também, né? É impossível. Então eu sou fã de Dream Theater. É a minha banda. Olha, top 1. Mais uma pergunta aqui. Você jogou o Charterstone, né? Cara, não consegui jogar ainda, porque você tem que juntar a agenda de várias pessoas, né? A gente botou como deadline da gente começar a jogar agora depois do carnaval. Só que tem o Rafa, que quem acompanha aí, uhum, o canal já viu o Rafael lá que joga comigo, ele vai pra Orlando agora, então ele vai trazer de lá da Cool Stuff, aí a gente vai começar a jogar depois que ele voltar de viagem. Legal. Tem uma pergunta aqui, tanto do Thiago Cares e do Marcos Vinícius de Campinas, pergunta o seguinte, se você já pensou em criar algum board game, e se sim, qual que seria a temática? Ih, toda hora, cara, o que eu mais tenho é que tem uma pasta aqui, cara, que deve ter uns 5 board games não acabados. Eu tenho a ideia, rabisco, começo e não continuo, porque, cara, game design não pode ser um hobby, game design. Sim, tem que ser afinco. Se não, cara, tu vai ficar fazendo jogo ruim, sabe? E a minha atividade é produção de conteúdo. Se eu começar a dividir o meu tempo em uma coisa e na outra, eu não vou fazer nenhuma das duas direito. Uhum. Então, acaba que assim, o Fel vem aqui pra gente gravar, eu falo, porra, Fel, pensei num jogo aqui, porra, não sei o que. Aí o Fel dá umas dicas lá, fala, cara, maneira essa ideia. Nenhuma eu sigo adiante. Entendi. Mas, cara, já pensei em jogo de criação de conteúdo. Uhum. Você é um youtuber e você tem que criar vídeo, caramba, ganhar inscrito, não sei o que. Jogo com tema de pirata, jogo com tema de deck building, que eu pensei, cara, essa ideia é brilhante. Assim como todo mundo pensa, essa minha ideia, sim, é fantástica. Inovadora, vou ganhar o espírito já. Aí também, comecei e não terminei. Então, obviamente, assim, quando você começa a jogar muito, você não tem ideia, né? Sim, você começa a tentar encaixar mecânicas com algumas temáticas, né? Sim. Ó, mais uma pergunta aqui do Paulo Toledo, que é de São Paulo, capital. Ele até fala aqui, ó, que você fez a sua lista dos 100 melhores jogos. E ele quer saber como que foi basear os critérios e como que foi você fazer uma lista, assim, sem levar só o pessoal, fazer vários critérios, assim, uhum, como que foi essa ideia? Cara, foi uma experiência horrível. Imagina. Já adianto, porque foi um trabalho, cara, mas um trabalho que pra agora 2018, eu já tô até revendo isso, porque o que eu fiz foi, primeiro, listar todos os jogos que você já jogou, que já é tarefa difícil se você não faz isso normalmente. Então, quando eu resolvi fazer o Top 100, eu não tinha essa lista do que eu já tinha jogado. Então, eu fui pegando pela memória, eu olhei minha coleção, olhei a coleção dos amigos, olhei no BGG, no Top 100, no Top 200, fui varrendo o BGG pra ver todos os jogos que eu já tinha jogado. Tanto que quando eu fiz o Top 100, depois eu fui lembrando vários jogos que eu não tinha colocado na lista que eu já tinha jogado. E aí, a partir do Top 100, eu passei a fazer isso já pra facilitar minha vida. Só que, depois que você lista tudo que você já jogou, na época eu devia ter uns 250 jogos. Ordenar isso é muito subjetivo, assim. Você tem questão do momento em que você tá. Como eu falei, por exemplo, do Zombicide, que foi o primeiro jogo que me trouxe, que explodiu minha cabeça e hoje não tá. Eu acho que ele tá no Top 100 em cima, tá lá embaixo. Então, obviamente, o momento que você se encontra pode mudar a posição de um jogo ou de outro, né? Sim. De repertório, de humor, né? Várias coisas. Então, pra não fazer dessa forma, que seria muito subjetivo, eu criei um critério de notas com quesitos pra que ficasse um pouco mais fácil de eu listar isso, assim. Então, eu criei 6 quesitos, que era, acho que rejogabilidade, mecânica, tema, regras, não lembro, eram 6 critérios, e aí eu ponderei o peso de cada critério de acordo com o que eu acho importante avaliar no uhum, jogo. Dei nota para cada um dos critérios, para cada jogo. Então são 6 notas para cada jogo, 250 jogos. E aí ele fez uma média lá. Aí, depois de fazer a média, eu olhava pro top 20 e via se tinha sentido. Sei lá, eu acho que faz sentido esse top 10, esse top 20. Não, esse jogo aqui não faz o menor sentido estar aqui. E aí eu via por que que ele tava ali e refazia a ponderação, uhum, de notas. Mas é claro que no top 100 não teve jeito. Tanto que eu falo isso no vídeo. O Dead of Winter, ele ficou num ranking melhor do que eu achava que ele deveria ficar. Só que se eu ficasse fazendo isso, eu não ia terminar nunca o top 100. É. Então eu já tô vendo outras formas de fazer esse ranqueamento aí, que facilite um pouco a minha vida e fique um pouco mais preciso. Última pergunta aqui desse bloco, né? Na verdade, duas últimas perguntas é o seguinte. O Marcos Vinícius, também ainda de Campinas, perguntou o seguinte. No seu canal, você falou que você trabalha com publicidade. Você acha que a publicidade hoje em dia nos board games, no mercado nacional, é feita de maneira satisfatória? Não, é horrível. Eu me posso pra não entrar num molde de o sabe-tudo, sabe? De, uhum, virar pras editoras e falar assim, você tá fazendo isso errado, você tem que fazer isso diferente. Enquanto você trabalha com isso, você vê, fala, tá errado, gostaria de ajudar a fazer direito até de graça, cara, pro bem das empresas de board game, cara, mas eu também não vou fazer isso porque eu já fiz, cara, assim, eu já virei pra editores e falei assim, cara, se você precisar de ajuda nisso, pode falar comigo, cara, pô, eu trabalho com isso há bastante tempo, posso ajudar e tal, coisa, ao mesmo tempo eu penso assim, sabe, quem sou eu pra virar pros caras e falar, pô, eu entendo disso e quero ajudar vocês, sabe, os caras não me conhecem, sabe, não conhecem meu trabalho, uhum, aí chega um cara dizendo que você está fazendo errado e olha isso aqui que é certo, acho um pouco arrogante da minha parte. Então eu fico quieto, assim, só vejo, fico me mordendo e pra quem é mais próximo eu dou umas dicas aí. Legal. Agora a gente vai pro bloco da parte que envolve a sua produção de conteúdo, tanto com projetos passados, projetos atuais. E a gente começa já falando sobre projetos passados, onde tem 5 pessoas perguntou. Foi o Luiz do Rio de Janeiro, o Roberto Santos de São Paulo, o Paulo Toledo, o Lucas Lopes, o Thiago. Pergunta assim, por que que acabou o Bafo do Dragão? É a pergunta que todo mundo faz até hoje, né? Já tem quase 2 anos que eu saí do Bafo do Dragão. O que aconteceu foi o seguinte, cara. Como eu falei, eu sempre tive vontade de produzir conteúdo. E aí, teve aquela ideia lá de produzir o canal de Zombicide. Porque a produção de conteúdo em si é a minha paixão, né? Ela vem antes do board game. O board game é a maneira como eu encontrei de me expressar dessa forma. E eu acho que, até dica pra quem quiser também produzir conteúdo, eu acho que você tem que produzir conteúdo relacionado ao que você ama. Uhum. Se você quiser ir pro caminho do sucesso, vai dar errado. Porque se você não falar do coração, você não passa paixão pras pessoas. Com certeza. Você não passa credibilidade. Você tem que criar conteúdo relacionado ao que você gosta. Seja ele o qual for. Assim. E aí eu falo isso no vídeo, né? A gente faz isso sobre board game porque gosta, cara. Porque a audiência é muito baixa, o retorno financeiro não existe, de números não impressionam. É mais, cara, a proximidade com as pessoas, o carinho que eu recebo de todo mundo, de comentar e elogiar e vir falar comigo, isso é o combustível pra parada, né? Com certeza. Isso eu já comentei em vários momentos que eu já fiz podcast ao longo, desde 2009 pra cá que eu venho fazendo podcast. Eu sempre falo, cara, o combustível do produtor de conteúdo é o comentário, é o feedback, é essa essência de comunidade que você gera ao longo dos vídeos, né? É isso. E aí, quando eu comecei a pensar nisso de, eu já produzia conteúdo em texto, né, no Play Against the Machine, aí eu comecei a descambar pro vídeo, comprei equipamento pra caramba e tal, e gravei um piloto do Tokaido. Eu não tinha nem canal, eu tava só planejando, e aí peguei o Tokaido, e a pegada do vídeo, eu queria falar sobre o background do tema, falar um pouco sobre a Tokaido Rose, da cultura japonesa e tal coisa, e mostrar isso, como isso foi aplicado dentro do jogo. Fiz esse vídeo sobre o Tokaido, gravei no meu quarto, e aí, obviamente, não gostei, e aí, outra dica pra quem produz conteúdo é, não importa se você gostou ou não, publica, cara, porque você só aprende fazendo. Então, se você acha que produzir conteúdo é, vou esperar ficar bom pra lançar, você nunca vai lançar. E aí, o Tokaido foi isso, assim, eu não gostei, e eu já jogava com o Luiz na época, né? Eu comecei a jogar o Zombicide, eu trabalhava com a esposa do Luiz, e ela falou, pô, meu marido curte também, vamos marcar um dia da gente jogar e tal, e aí eu acabei ficando muito amigo do Luiz. E quando eu falei pra ele que eu tava pensando em produzir conteúdo em vídeo, o Luiz já tinha o Bafo do Dragão como site, que ele falava de RPG, board game e cerveja. E tinha um podcast também, que ele fazia e tal, e alguns conteúdos exclusivos lá, que ele produzia porque ele é designer. E aí, a gente começou a trocar ideia sobre produção de conteúdo, a gente foi pra nossa primeira Gen Con juntos. No avião de volta, a gente falou, pô, vamos juntar as forças aqui. Eu trago o braço de vídeo pro Bafo do Dragão, a gente aproveita a marca que já existe e começa a produzir conteúdo junto. E, cara, no dia que a gente voltou, cara, a gente chegou numa terça-feira da Gen Con. Na terça, a gente chegou terça de manhã. Terça-noite a gente gravou o primeiro vídeo. Legal. E aí começou o Bafo do Dragão e tal. Só que, cara, isso sempre foi muito forte em mim, a produção de conteúdo. Quando chegou o momento em que eu tava de saco cheio da publicidade, que foi mais ou menos há 2 anos atrás, na verdade eu já tava de saco cheio há muito tempo atrás, né? Mas há 2 anos que foi a gota d'água lá, né? Pô, tive problemas de saúde, com o trabalho, caramba. Eu falei, chega, não quero mais isso, vou tirar um ano sabático aqui e vou me dedicar a esse troço, cara. E o Bafo do Dragão se tornaria o plano A. Só que o cara, o Luiz, tinha acabado de ter filho, cara. Ele tem o emprego dele, tem o filho dele, tem a família dele. Eu não tinha como exigir do Luiz a dedicação que eu tava disposto a empregar num projeto como esse. Uhum. Então, a gente foi tentando, até que... E a gente chegou num acordo de que seria melhor eu me dedicar a um projeto solo e que se ele quisesse continuar com o Bafo Dragão, que ele poderia continuar. Já tinha lá o canal no YouTube, a marca já era bem conhecida entre a galera do board game. Só que, cara, é aquilo. Ele mesmo também já tava começando a ficar um pouco sem tempo. Então, acabou que o Bafo Dragão, eu puxava muito o ritmo do Bafo Dragão e acabou que ele, acho que preferiu não continuar. E eu levei ainda uns 4 meses até começar o Sigo Coelho, porque eu queria ir pra vertente do board game e expandir um pouquinho pra série filme. O nome não seria esse, o nome era pra ser Toca do Coelho, só que teve um youtuber grande aí, cara, que é Matando Formiga, cara. O nome do cara é Coelho, ele tem um canal de 5 milhões de inscritos, e aí o cara, sei lá, por diversão, resolveu abrir um segundo canal chamado Toca do Coelho. Em um mês, o troço tinha 1 milhão de inscritos. Aí eu falei, porra, quebrou minhas pernas. E o Sigo Coelho ia ser, tipo, a frase de efeito do final dos vídeos. Eu ia sempre terminar com o Sigo Coelho. Até que o Rafael, também, esse mesmo amigo meu que eu falei do Time Orlando, ele falou, por que você não coloca Sigo Coelho como nome do canal? Eu falei, porra, cara, por que eu não pensei nisso antes? É um nome melhor do que Toca do Coelho. E aí virou Sigo Coelho. E ele começou ali devagarzinho, eu fazendo conteúdo de board, colocando série e filme, só que a coisa foi, do board game já tava mais esquematizada, acabou que ocupou a grade inteira, fui deixando isso de lado. Legal, entendi. Já aproveitando muito do conteúdo que você faz, né, e você faz muito pra board game, onde você ensina muito, né, sobre os jogos, regras e tal. Como que é o seu método de preparo pra você ensinar um jogo, né? O Thiago Casi de Cubatão perguntou aqui. Isso é uma coisa que eu tô pra mostrar pra galera em vídeo já. Tá nos planos aqui pra 2018. Existe uma rotina, né? E aí, principalmente depois que eu comecei a me dedicar exclusivamente a isso, cara, quando você entra numa vibe meio empreendedorismo e home office, assim, você tem que ter uma rotina muito bem regrada, porque senão o troço não funciona. Uhum. E aí a minha rotina tava muito pautada nisso, assim, no processo todo de criação do vídeo. Existem processos diferentes pra cada bloco, né? O bloco de regras, por exemplo, eu começo, obviamente, pela escolha do jogo da semana, eu levo em consideração lançamentos recentes no Brasil, que são os vídeos de prioridade, se não tem nenhum, o que tá bem difícil de acontecer ultimamente, sempre tem um jogo lançando. Sempre tem. Eu vejo por jogos que a galera tá pedindo muito, então todo comentário que alguém pede um jogo, eu tiro print e coloco numa pasta de sugestões, eu renomeio pra quantidade de pedidos daquele jogo. Então eu olho lá, vejo quanto que já pediram daquele jogo, ele é a segunda prioridade. Se não tiver, se mesmo assim também não tiver nenhum que consiga juntar essa relevância de lançamento ou jogo que a galera tá pedindo, alguma coisa assim, eu vou por um jogo que eu gosto muito, que saiu lá na Gringo, que eu acho que vale a pena apresentar, como foi o caso quando eu voltei da Gen Con, que eu fiz muitos jogos de lançamento de lá. Assim que eu escolho o jogo, aí vem, obviamente, a fase de se eu não joguei, eu tenho que jogar ele, eu procuro jogar ele umas 2-3 vezes ali, e aí eu escrevo um roteiro das regras do jogo. Então eu pego o manual, eu faço uma leitura minuciosa ali das regras, transportando isso para um roteiro no formato que eu gravo, já colocando quais são os takes, o que eu quero mostrar naquela cena e tal. Quando a galera vê o vídeo de regra lá, aquilo tudo é roteirizado já, assim. Na hora da gravação é meio que execução. Eu nem penso, o negócio é automático. Legal, legal esse método. Ó, essa cena aqui grava nesse take, eu vou falar isso daqui, aí eu vou anoto qual é o número do arquivo lá da gravação para chegar na edição, só montar, fazer o ajuste fino e pronto. Aí, dependendo do jogo, isso leva cerca de 8 horas num jogo muito simples, a 12 horas num jogo mais ou menos complexo, e Through the Ages, que levou uma vida. Nossa, imagina, Through the Ages é um vídeo gigantesco, com várias minúcias, né? É. Que leva um tempo gigantesco. E até envolve o seu recente vídeo, uma pergunta aqui do Cláudio Cavaleiro de São Paulo. Ele até falou aqui, ó, gerar conteúdo sobre board games não dá necessariamente sustento, né? Porque você gasta muito e você tem um retorno zero ou quase nada, né? Uhum. Mesmo com a alta qualidade que o pessoal vem produzindo, seu conteúdo, Meeplemanix e outros conteúdos vem publicando com review de jogos e tal. Você acha que, por conta desse aspecto do baixo retorno, você acha que isso vai caracterizar o board game como hobby ainda? Ou você acha que tem chance ainda de virar algo profissional? Eu acho que sim. Eu acredito muito na profissionalização de todos os segmentos que permeiam o board game, como a produção de conteúdo. O que eu quis mostrar naquele vídeo lá é que você tem pernas que sustentam o hobby. Você tem o designer, você tem a editora, você tem o lojista como distribuidor e você tem o produtor de conteúdo como grande disseminador do que existe. Justamente porque as empresas não fazem um marketing muito bem feito, elas precisam muito do produtor de conteúdo. Só que esse valor não é enxergado. A gente tá falando aqui de design, né, de jogo. Sim. O próprio design, ele não é visto como algo difícil de ser feito. O Fel gosta de falar muito isso nas palestras que ele dá. Um exemplo que ele dá muito bom é o seguinte: você vê um cara tocando piano, destruindo. Tu fala assim, eu nunca vou fazer isso na vida. Mas você vê um jogo e tu fala, eu posso fazer isso. Eu crio aqui um jogo. E não é bem assim. Você tem técnica, você tem muita coisa por trás. Até por isso é uma indústria. Existem pessoas que trabalham 100% do tempo com isso. Então, eu acredito que assim, a gente tá hoje, no Brasil, num momento de amadurecimento da indústria. Com certeza. Seja da parte das editoras, dos lojistas, da produção de conteúdo. Todo mundo tá aprendendo a fazer as coisas. Então, vai chegar um momento em que quem não tá fazendo direito vai fechar, como é o caso, já vi, loja e editora fechando, até canais do YouTube. E quem faz direito, se dedica, acredita no negócio, porque não dá pra você chegar e se dedicar um ano e achar que vai ter sucesso. Você tem que comer pedra. Eu tenho que comer pedra. Tem uma frase muito maneira que é, o primeiro a dar de cara no muro é quem mais sangra, né? Sim, com certeza. Então, a galera que tá comendo pedra aí, sabe? O Meeple Man, o Jack tá nisso há 200 tempos, anos. Né? Assim. Não sei da onde sai a paciência do Jack pra fazer tanto tempo que ele faz, porque desistir é muito fácil sem o retorno. Então, essa galera vai construir, acho que a base do profissionalismo do board game no Brasil. Até toda a indústria começar a ser enxergada com profissionalismo, sabe? Dos canais, das editoras, das lojas e dos designers. Tá aí a mansão das peças, por exemplo, da galera aqui do Rio. Cara, eu fui a um encontro deles, é assustador, cara, o nível dos caras, sabe? Alguém vai lá, apresenta um jogo, não tem carinho na cabeça não, cara. É porrada atrás de porrada. É dedo na cara, pergunta do tipo assim, por que que você acha que esse teu jogo é diferente? A galera trava, cara, assim. Faz essa pergunta pra qualquer pessoa. Uhum. Tá criando um jogo, por que que teu jogo é diferente? Por que que ele vai vender? Cara, se o cara não for profissional disso, ele não sabe responder essa pergunta. Entendi. E é daí que os caras partem, entendeu? Então existe um profissionalismo com muita gente que tá ainda no segmento. A questão é só, aos poucos, essa importância ser enxergada e ser materializada. Até coloquei aqui uma pergunta, né, só pra galera ter uma noção de como que é um valor investido, né, pra você preparar o conteúdo, né? Vamos supor que você tá fazendo uma produção mensal de 3 vídeos por semana, igual você tava fazendo regularmente mais recente. Como que seria o custo aproximado, assim, com edição, com luz, compra de jogo, publicidade, alguma coisa nesse sentido? Como que seria esse custo pra galera ter uma noção? Nossa, cara, é difícil até de quantificar. Uhum. Eu tava fazendo 5 vídeos por semana até, né? Uma loucura. Cara, eu já orcei trabalho de edição, só de edição de vídeo. O valor que a galera cobra, se eu cobro isso de alguém, assim, pra fazer, nego ri da minha cara. Porque é caro. E aí você tem o valor de edição, de produção, de roteiro, sabe? De pós-produção, equipamento, os jogos que você compra, sim, a sua infraestrutura, luz, internet, um monte de coisa. Fora que, eu até falei isso no vídeo, eu tenho um assistente comigo, né? Que me ajuda a gravar e editar. Eu, sinceramente, não sei te dizer um valor. Se eu for quantificar, tendo até em mente os valores de edição e tal, eu diria que cada vídeo meu, se eu fosse contratar alguém pra produzir, ficaria em torno de 3 a 4 mil reais, cada vídeo. Por baixo, tá? Por baixo, assim, você tá conseguindo vários descontos de pacotão. É, imagino que sim, porque a galera não tem essa noção, né, de como mão de obra pra esse tipo de conteúdo custa caro, né? Nada. A galera acha assim, não, eu aprendi no YouTube e acho que tá ótimo pra fazer conteúdo assim. E assim, eu não sou dessa área, né, de edição, de produção e tudo mais, né? Eu fui aprendendo fazendo, mas eu tô fazendo isso há 4 anos. Quando eu comecei, foi o desastre que foi o Tokai. Eu tenho muita vontade de achar esse arquivo e publicar um dia. Só pra galera ver. Serve até como incentivo, entendeu? Só olha que sim, lixo que era e olha agora. Mas isso são 4 anos, sabe, fazendo. Pois é. Dá vergonha alheia, cara. Até por questão que você vai... Não é só o conteúdo. Não adianta você ter equipamento, não adianta você ter dinheiro e se você não tem toda uma personalidade, todo um cuidado pra na hora de falar, de você preparar o conteúdo, né? Então você tem todo esse aspecto que você tem que resolver também. Tem uma pergunta aqui do Alex Gouveia, de Barrinha, São Paulo. Ou acho que é Alex Gouveia Barrinha e ele é de São Paulo, né? Não sei se existe uma cidade de Barrinha em São Paulo, mas tudo bem, fica aí. Ele pergunta o seguinte: você acha que as editoras deveriam apoiar mais os produtores de conteúdo, já que pelos próprios dados do censo do Ludopedia, os consumidores têm como referência procurar vídeos e esse material de conteúdo, né, que a gente faz, antes de comprar um jogo, né? Eu acho que é a mensagem do meu vídeo lá que eu falo isso, né, cara? Uh-huh. Assim, tem pesquisa que mostra. A questão é que é difícil pros produtores de conteúdo mensurarem isso. Com certeza. Eu recebo comentários assim, só comprei esse jogo porque eu vi teu review e tudo mais. Se você não consegue quantificar isso pra editora, fica difícil de você usar como argumento, eu tive influência no teu negócio. O board game, cara, não é um hobby barato. Se você não produz conteúdo e tem que comprar todos os jogos e você é um jogador casual, que deve ser o caso da maioria das pessoas, você precisa focar o teu dinheiro no jogo que você vai ter certeza que você e o teu grupo vão gostar. Uhum. Então você tem lá o seu orçamento mensal, e aí ultimamente, há pouco tempo rolou até essa polêmica, né, que o Jovem Nerd na Campus Party falou que board game é algo que você compra um por ano, um ou dois por ano. Talvez essa seja a mentalidade do grande público, sim, que vai comprar o Zombicide e vai jogar ele durante um ano e depois vai comprar outro e tal. Mas você tem a galera que talvez tenha um orçamento mensal pra isso, que vai comprar um jogo por mês. E esse cara, ele precisa focar o dinheiro dele no jogo certo. E pra isso, ninguém melhor do que os reviewers pra falarem do jogo, e aí acho até mais importante do que a opinião do cara, é ele indicar pra quem é o jogo. Sim. Sim, se você gosta desse jogo, você vai gostar desse. Eu acho que esse jogo, ele funciona pra esse estilo de jogador e tal. Ah, por falar nisso, eu gostei. Mais ou menos assim. E aí, de acordo com a produção de conteúdo, eles vão deixando claro qual é o gosto deles pra jogo. As pessoas podem se identificar ou não com aquilo. E falar, o Davi gosta desse jogo, eu vou gostar também. O Davi não gostou desse jogo, eu não vou gostar. É mais ou menos assim, você tem gostos parecidos. Mas acima disso, o cara fala, não, eu acho que esse jogo é pra você que é um jogador mais casual, gosta de Ameritrash ou gosta de Eurogame. Então, cara, assim, a editora, ela tem que ver isso, né? Ela tem que enxergar esse tipo de coisa. Você deve concordar comigo, né? Que talvez as editoras, essas empresas de board games, elas deveriam encarar o mercado, pelo menos fazer um comparativo, né? Com o mercado de videogame, onde as empresas mandam cópias de review, né? Antes mesmo do jogo lançar, justamente pra você criar aquela base de opiniões antes, pra galera que for procurar o jogo já saber do que se trata, pra quem quer, né? Cara, os produtores de conteúdo, eles não tinham que estar fazendo review, eles tinham que estar fazendo preview. Exato. É assim, o jogo nem lançou, os caras já têm, já jogaram e já criaram um hype do jogo. Pra mim, quem mais faz isso direito no mundo é Stonemaier Games. É. O James Stegmaier, ele tem uma visão de negócio, cara, que é única pra indústria. Ele faz isso. E acho que foi o Scythe, cara. O que ele fez? Ele pegou o Scythe, ele não mandou o jogo pros canais bombados. Uhum. Ele mandou pros canais menores. Porque os canais bombados, de certa forma, eles já têm patrocínio e tudo mais. Algumas pessoas até acham que tem uma visão um pouco já direcionada pra indústria, então a opinião não vai ser tão relevante. E ele queria também incentivar o pequeno produtor de conteúdo a crescer. Legal. E aí ele já criou o hype do jogo com antecedência. Quando chega na loja, a galera já sabe se é bom, já sabe se vai gostar ou não e tal. Isso é muito importante, né? O preview. Com certeza. Querendo ou não, você vê muito disso com o próprio Rado, né? O Rado faz teste de vários protótipos, né? Como se fosse um preview, né? E deveria ocorrer isso pelo menos aqui, né? Sim, sim. O Rado, ele vai fazer o preview do protótipo do Bruno Catala. Sim, sabe, a gente vai ter que fazer, vai fazer o preview, sem desmerecer obviamente o nosso design nacional, mas a gente vai ter que fazer o preview dessa galera. E isso acontece, assim, o bom é que assim, acontece, se você quiser pegar o protótipo do Daniel Alves, do Rodrigo Rego, do Leandro, quiser fazer o preview do jogo dele, você vai conseguir, você tem acesso a essa parada, e você ainda contribui com o desenvolvimento do jogo dele, então dentro da nossa realidade, isso acontece. Entendi. E agora voltando pra parte de produção de conteúdo, o que você mais gostaria de ver nas produções hoje em dia no Brasil, assim, que você gostaria que tivesse uma abordagem maior? Cara, eu acho o seguinte, pra mim, a produção de conteúdo, ela, a primeira coisa, como o próprio nome diz, é o conteúdo. O conteúdo tem, sim, que ser muito bom. Mais do que a tua produção, a tua frequência de publicação também tem que ser boa. O que eu vejo muito é uma certa superficialidade na opinião das pessoas. É o cara falar do jogo e falar assim, gostei. Cara, foi mal. Ah, é bom. Ah, me diverti. Sabe? Acho que falta uma profundidade em análise, o que faz parte também da questão de amadurecimento, de repertório e tudo. E eu acho bom que tenha, por exemplo, estamos aí, nós dois inclusive participando do prêmio Ludopedia, né? Uhum. Quando for publicado, não sei se já vai ter saído o resultado, né? Mas se você for olhar as três categorias de mídia, escrita, podcast e audiovisual, você vai ver a infinidade de canais no YouTube que existem. Muito com mais certeza do que texto e áudio. E o que é engraçado, porque é a mídia mais complicada de você produzir. Mas ao mesmo tempo, ela é mais fácil, porque você pode ligar o teu celular e começar a gravar e publicar um vídeo. Só que isso contribui com o amadorismo e com as pessoas enxergarem o valor na coisa. Porque se qualquer um pode fazer, até quem tá fazendo direito, tá às vezes no mesmo patamar. Então, o que eu acho que a galera que produz conteúdo tem que começar a se preocupar é em profissionalizar o seu conteúdo. Não se vender facilmente, sabe? Entende que a sua voz, ela tem valor. Quando você fala de um jogo, você tá ajudando uma empresa. Então, se valoriza nesse sentido. Não aceitar qualquer divulgação assim, porque, vai ser um patrocínio pro canal, um apoio, né? É, vai ser a divulgação do seu vídeo na nossa fanpage, né? Tipo... Não, é, cara, foi mal, não é isso. Não. Eu boto o link lá na página. Cara, foi mal, o meu trabalho vale mais do que um link na tua página. Desculpa mesmo. Sim. Eu posso fazer, inclusive, sem isso. Eu até prefiro que você faça espontaneamente, pegar o meu vídeo e compartilhar na tua página, do que eu fazer esperando que isso seja a troca entre a gente. Então, acho que precisa ter esse entendimento do próprio valor que a pessoa enxerga, né? Com certeza. E pra gente encerrar esse bloco aqui, o Lucas Lopes, lá de Rancharia, São Paulo, pergunta aqui se você já pensou em ter ou participar frequentemente de um podcast. Já. Pô, direto. Cara, eu me amarro em gravar podcast. Eu me amarro. Eu gosto mais de gravar podcast do que gravar vídeo, eu acho. Cara, eu sou uma das viúvas do Ludocast, né, cara? Sim. Participei acho que de 3 Ludocasts, cara. Porra, me amarrava, cara. Nem parece uma gravação, sabe? Você tá conversando ali com o Emerson, com o Vegeta. O Gama, ele tem implicância comigo. As 3 vezes que eu participei, ou ele não foi, ele chegou atrasado. E, cara, sinto falta do Ludocast. Acho que o teu podcast, ele tá no nível do Ludocast. Acho que ele tá Obrigado. Vindo como um grande substituto, acho que, de um bom podcast que a gente precisa. E gosto muito, é que falta, assim, é oportunidade, entendeu? O Leandro já me chamou, o Zombie já me chamou pra gravar o Meeples e Nipples. O Eduardo já me chamou pra gravar o Hoje Tem Jogo. Com os dois, eu furei, acho que 2 vezes, por questões de agenda. Não consegui gravar com os dois. Mas gravaria, tranquilamente. É bom saber que tem ideias pra... Vai que surge um novo podcast pra mim. A galera pensa que, pra mim, é melhor ter menos podcast. Pra mim, quanto mais podcast, melhor. Mais populariza a mídia. Tá, claro. Mais tem gente publicando, fazendo conteúdo nesse sentido. Porque eu acompanho muito podcast também. Não sou só o produtor, né? Então... Não, a gente tem que consumir a própria mídia, cara. Exato, com certeza. E uma coisa, eu não sei se existe essa percepção mesmo, assim, falando bem sinceramente. Eu não sei se as pessoas acham que existe uma rivalidade entre produtor de conteúdo, cara. Tem gente que sempre acha. Ah, não, o Ciclo Coelho é inimigo do Meeplemanix. Sempre tem alguém. Porra, cara. Já gravei com o Fabrício, com o Kaká, a galera já acompanhou a troca que a gente tem. Só não troco mais com o Jack porque ele não fica exatamente no Rio, né? Sim. Ele mora em Cabo Frio, que é no estado do Rio, né? Na região dos Lagos. Então a gente não tem tanto contato, mas quando ele vem aqui pro Rio, pô, a gente troca ideia, tira foto, não sei o quê. Uma coincidência bizarra da vida, eu trabalho com o primo do Jack. Caraca. De primeiro grau, cara. Do Jack. Um dia o Vitor, ele veio falar comigo e falou, pô, cara, você tem um canal, né, de board game, eu tenho um primo que também tem um canal de board game e tal. É, chama Jack Explicador. Foi tanta de sacanagem comigo. Que da hora. Tipo assim, a parada completamente aleatória, sabe? Eu fui no chá de fralda desse meu amigo, tava o Jack lá, e eu tipo, caraca, leva tempo pra a informação. Processar, né? Então não tem essa rivalidade. Quanto mais gente fazendo o negócio melhor, agora, fazendo direito. Uma coisa que me deixa chateado às vezes é ver alguém produzindo um conteúdo de forma ruim e marcas apoiando essa pessoa, porque dá o aval de que aquilo é bom, entendeu? De que aquilo vale a pena. É, e aí, puxando pro lado da publicidade, né? Os empresários, eles têm que ter noção de que a marca deles tem valor. E você associar a sua marca a algo ruim traz um peso negativo pra sua marca. Aquilo vale dinheiro. Então, se você pega a tua marca e coloca do lado de um troço que não é bem feito, você tá se colocando naquele nível, além de dar um aval pra um cara que não tá fazendo as coisas direito. Então, sim, eu acho que tem que ter muita gente aí produzindo conteúdo, vídeo, e gravar junto, né? Exato. A ideia de você produzir conteúdo de qualidade, você vai aumentando a barra, né? Então, vai tendo... Isso, exatamente. Essa barra pra galera sempre tá fazendo assim. É uma competitividade saudável, né? Exato. Aí você fala assim, pô, o cara, não posso ficar pra trás aqui, vou produzir um negócio aqui maneiro também, porque o cara já tá fazendo isso daqui e tal. Até um comparativo que eu faço até com o próprio videogame, no caso The Witcher, né? Ele subiu a barra dos RPGs, assim, que você fala hoje em dia que não pode ter um RPG menor que aquilo, né? Mas, Davi, muito obrigado aí por tomar seu tempo pra gravar aqui comigo, né? Esse podcast de entrevistas do Jogatina BG. E se caso a pessoa esteja embaixo de uma pedra, dentro de uma caverna durante milhares de anos e não conhece o Siga do Coelho, como que a pessoa faz pra entrar lá no YouTube e conhecer vocês? Pô, deve ter muita gente que não conhece, né? Porque se o Jack tem 25 mil e eu tenho quase 5, tem 20 mil pessoas aí que não conhecem o Siga do Coelho. Exato. Então, cara, Siga do Coelho, como é que é o endereço do YouTube? Pera aí, vou lembrar. É YouTube. youtube.com/DaviCoelhooficial, Davi com D no final, porque eu já criei dessa forma pra caso o Cinco Coelho deixasse de existir e fosse outra coisa. É Davi de Coelho Oficial. A fanpage é facebook.com/SigaOCoelhooficial. Uhum. E o Instagram, siga_coelho. Se buscar lá no Facebook, vai achar Cinco Coelho, lá tem link pro troço todo. Eu vou deixar link também aqui na postagem, mas pra galera que está no feed escutando não tem como acessar, só pra deixar aí na memória. Pô, e eu que agradeço aí também a participação, como eu falei, cara, tava já há algum tempo só observando essa zoeira aí de várias pessoas participando do Ficha do Jogador. Gosto muito do teu podcast, como eu falei, acho que tá aí entre um dos melhores que tá sendo produzido hoje. Pra mim, que sou viúva do Ludocast, né, tá substituindo bem. E é isso, cara, precisando, tamo aí, vamos produzir conteúdo junto. O que eu acho mais fantástico do podcast Ficha do Jogador é porque muita gente às vezes tem um estigma que as pessoas que estão lá os mais famosos, mais conhecidos, são inalcançáveis, né? E a gente bate papo aqui, a gente vê que a pessoa é uma pessoa normal, né? É, cara, isso é muito estranho. Mas assim, pra quem tá produzindo o negócio, essa percepção, ela não existe, né? Uhum. Eu acho estranho quando alguém pede pra tirar foto comigo, cara. Eu acho muito estranho. Mas é aquilo que a gente falou, né? É combustível, né, cara? É gratificante demais, cara. Gente, então, muito obrigado por mandar as perguntas aqui. E novamente, Davi, muito obrigado. Acesse lá o Siga o Coelho, aproveite esse conteúdo maravilhoso, maravilhindo, de conteúdo de qualidade altíssima. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Abraços e até o próximo turno. Valeu, galera.